2095, continuar a aproximação, aguarde de autorização em curso. 2209. Sobre operação. Limite ao localizador. Limite ao lock, 4950. Estabilizou, azul 2775. 2775, complete final de este, na torre 1895. Torre 1895, azul 2775, bom dia. Fazer escape 0, controle 208. 08, Zé. Ligou 1093. 1093, contato radar, suba ao nível 360 via saída árvore. Via saída árvore, 360 ou 903. 093. Bom dia, azul 2775, estabilizado. Azul 2775, bom dia, ajuste na 095, continue a aproximação, aguardando a autorização de posto. 1015, aguardando a autorização, azul 2775. Corrijo, Tele. Corrigindo o quê? Direto, Elefa. Elefa. 1963, chame centro, Recife, 1251. Confirma 2545? 1251, gol 963. Vem com o... Índia Tango Yankee, sobre operação para sequenciamento, mantenha presente proa, limite o localizador. Proa, proa, limitando ao lock, Saia 2229, solo os 4 quartos, direita 21, decimal 10. Direita 21, não. Autorizado por 4950. 4958 para correção 5 graus à direita, autorizado LS. Para correção 5 graus à direita, autorizado LS, azul 4950. Com referências visuais, autorizado no 1700 pés. Totalmente visual, 1700, 4950. Juliette para remota 14229. 128, decimal 8. 32. Em India Tango Yankee, nesta proa está autorizado interceptar o localizador. Delas 47, Alegral 211. 211, até mais. Solo, bom dia, Azul 275, Livrona Delta. Azul 275, bom dia. Cuidado do táxi para o Pátio 3, via táxi 6 kg. Você sobrevista a 4 Romeu, atenção ao sinalizador. Pelo Pátio 3, estaremos atentos ao balizador azul 275. Fala, velho, vamos daí. Gente, 2229, entraremos em contato com a Império. 9895. 9895, obrigado. Ele é o S, tráfico precede, um ATR, chama a torre 1895. 1895, índia Tanguiano, obrigado. Uou, Papa, índia Tanguiano, está estabilizado no localizador. Papá, índia Tanguiano, continua a aproximação, ajustado na 095, guarda autorização de voo. Fazendo autorização, índia Tanguiano. Negativo, a prevista aqui é a 4 Romeu. Aguarde que entraremos em contato com a empresa. Ok. Estrada por autorizado, pista 10, ventou no 20 graus, 629. Autorizado na 10, 4950. Nível 330, decola da pista 10, primeira curva à esquerda, sai da Pucajé, Maracaju. Aciona 5473, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Está aguardando a direção do pouso, Aguardando, Yankee. Faz o pouso com o pátio? Pátio 3. Só de tempo, não fala. Pátio 3. Ah, sim, será que o coordenado vai cair? Está tendo mais frente. Nós vamos ficar do lado do nosso carro, do outro cara que pousou na nossa frente, uns 20 minutos antes. É, tô ciente, mas no pátio 3 eu tenho que coordenar com a FR, eu já tô coordenando aqui. Gente. Eita, solo 2 1 1. Vai agilizar um 2 1 1. Mas o 4 9 depois. Salve Salvador, o azul 4 9 5 8 do 0, vento 1, 2, 0 graus, 8 mais. Pouso autorizado, Índia Tango Yankee. Tango Marizado. Pátio 3, vai entrar naquilo, 3 com meu, atenção ao finalizador, o azul 4958. Tango Yankee, solo 5-3, direito 1-2-1, decimal 1-0. Direito 2-1-1-0, índia também. Solo Salvador, uma boa, o papapá, tá indo pra linha. E o direito agora, 4-3. Papapá, índia, Tango Yankee, boa. Disponibilidade do táxi para o pátio 3, via da 6, Alfa e Kilo. Atente ao organizador. Alfa e Kilo. Direcionamento, pushback em coordenação com a equipe de solo, chame para ataque. Papapá, Índia Tango Yankee, informa o Império. Tomou a posição prevista, 2 Romeu. 2 Romeu, Índia Tango Yankee. Buen día, Europa, Tiro y Tri. ¿Confín? Muy buen día, Europa, Tiro y Tri. We're on position 1-1. The departure time we expect, and what time do you have the flight time for our departure? Roger, American 083. Departure will be dial departure. Stand by for AT clear. Salvador, o 1865, autorizado táxi para o ponto de aéreo da pista no zero. e a parte principal tem que ser India, não pode esperar chamar 2 em 1-1-8-7-1-9-5, ajuste 1-0-1-5. America 083, ready to copy? Europa 083, ready to copy? America 083, clear to Sierra Charlie Echo Lima via Upper Zulu 10. Fubavi, Upper Zulu 16 in according flight plane route. Flight level 400. Dial departures, Leda transition, after Leda flight to Modiva, Mike, Oscar, Tango, Victor Alpha. Squawk 5466, Salvador approach control 120.8. Correct America 083, please say again the departure. Elefa transition. Elefa 1 Alpha, Leda transition. Negative America 083 is dial departure in Leda transition. Delta Alpha Echo Lima, dial departure. Dial departure, Leda transition, Europa 083, negative. Correct, America 03, call ready to set up and push back gate 11, America 03. And we are Europa 03, North America. Correct, Europa 03, sorry. Salvo, Salvador, bom dia, Rio 5975, com informação, Foxtrot. Rio 5975, bom dia, informação, Foxtrot, confere, prepara a saída da mão, aguarda a cópia. Mais pontos, 1865. 1865, autorizado aéreo, colar pista 0, vento 1-0 graus, 8 nós. Autorizado aéreo, decolar 0, voo 1-8-0. Los Salvador, Rio, 5-9-7-3, pronto, tá? 3 a bordo, 4-17, alternando o Natal. 973 autorizado para táxi para o ponto de saída pista 1-0 via parte principal da Taxi Índia no ponto de saída de Matur em 1-1-8-9-5, ajuste no 0-1-5. Estado Mirim, táxi via Índia para o ponto de saída da 10-2-8-9-5. Rio 5975, autorizado para Fortaleza via Upper Zulu 19, nível 350, decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, vai da Momo, transição Floti, aciona 5471, frequência do controle Salvador 120.8. Estado Fortaleza 350, decola pista 10, primeira curva à esquerda, Momo Floti. É pela Perzulu 19, transponder 5471, controle de saída 120.8, Rio 5975. Correio 5975, chame para o feedback acionamento 43. Sim, 5975. Faz três, autorizado em Amazonas, né? 5, decolou 01, controle do 08, Bogart. 21 gol no 865. 1208. 208. Controle Salvador, gol no 865, cruza 2000 pés na Abo. 865, contato retorno, subou 360, direto Elefa. 360, direto Elefa, gol no 865. Final 73, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 10, 0 graus, 8 mais. Decolado 03, controle 08, Bogart. Controle 08, obrigado. O 975, está na 6 Romeu, parte de carga, pushback, acionamento. Isso, 975, direcionamento, pushback, sanitário. Autorizado pushback, acionamento, Rio 5975. Rio 5973, contato reverso, Bolívia 330, via PUC. Foi sim. Tá ok. Só para a simulação, se você quer ver se você faz uma troca de equipamento, a mesma foi efetuada e aparentemente normalizou. Você precisa confirmar de novo para reportar esse esforço? Para o ponto de saída da pista no zero, via parte principal, taxi Índia, no ponto de saída chama torre em 118.95, modifique o ajuste para 10.16. 10.16, parte 1, Índia, ponto de saída 10, 1895, Rio 5975. Estou recebendo normal no perfil da saída. Ok, então já estou dando manutenção, ok, acho que foi ok então, muito obrigado. Ok, chamo Centro Recife, 2685. Primeiro, 1865, chame Recife, 288. 288, bom noite, né? Salvador, o Rio 5975, considera que somos zero, não. Bom dia, Serão 9975, está pronto contra Galeão, no 360. Federal 9975, bom dia. Autorizado para Galeão, via UP November 857, Mossul, conforme rota do plano de voo, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da EL, Leda e Irume. Aciona 5476, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Estelão 9975, está autorizado da Leão, nível 360, via Ata November 857 até Mossul. Decola da 10, curva direita na Sael, Leda, Leda e Lumi. 5476 é o transponder, 120, décima 8, é a frequência do controle Salvador, Sideral 9975. Correto, Sideral 9975, chame para o Pibeca Sanamento, parte 3. Chama na Sideral, obrigado. Salvador, Eltan, Mike Bravo, Mike Bravo, prossiga. Bom dia, senhor. Autorização de remoto da remota 13 para a ponte 08, parte principal. Gente, Eltan, Mike Bravo, aguarde para início da remota. Europa 083, Salvador. American 083 Ground Salvador. Alpha 083. Mike Bravo, autorizado a reboque para o Gate 08, reporte eterno. Positivo, senhor. Paredes 2229, está sem a informação, top spot. Repetitivo, Vitor da Nova. Confirma, Paredes 2223. 2223. Gente, 2223, autorizado para a vitória da conquista, via rota do plano de voo, nível 180. Degola da pista 10, primeira curva à direita, saída Arbor Eleva. Aciona 5501, frequência do controle Salvador 120.8. Ok, repetitivo, conquista direita, nível 180. Decola 10 Arbor Eleva, 5501, 120.8, controle Salvador 2223. Correto, conselho 2223, chame para o feedback do seu número. Conselho 2223. Controle Salvador, Rio 5975, um bom dia. Rio 5975, contato o radar, suba nível 350, via saída BOM. É, 350, saída BOM, 5975. Federal 9975, liga seu nome, feedback, chame táxi. Fala para o táxi, Federal. Mike Babosca, bom dia. Graças e bom dia. Fono 759, autorizado para Galeão, Quantão, autorizado para Guarulhos, via Upezulu 10, Taubaté, nível 360. Local da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5507, frequência do controle Salvador 120.8. Thank you. 759, chame para tiver estacionamento, gate 04. Fono 759, prossiga. É, 5507, vou no 759. Para o táxi federal 997502-1328, Guarulhos. Dia Zona 092, cruzou 180 para 150. Boa 092, assim, identificação autorizada via mar de terça para 2000 pés, ajuste 10016. Mari 2000-10016, boa na 092. Paulo Salvador Azul, 2733, informação forte, vitória da conquista nível 200. 2733, informação em curso Golf, apenas mudou o altímetro para 10016, pronto, cópia. Paciente do ajuste, cópia. Azul 2783, autorizado para a vitória da conquista via roda do plano de voo nível 200. Decola da pista 10, primeira curva à direita, saída Argo, Elefa. Aciona 5513, frequência do controle Salvador, 120.8. Para a conquista, autorizado já roda do plano nível 200. Decola da 10, curva à direita, saída Argo, posição Elefa. 5513, o transporte na 208, é o controle que eu tenho aqui, 308. Correto, ali 2783, chame para feedback acionamento, parte 3. Paulo Passareiro 2223, passando para o pushback acionamento no portão 2. Passareiro 2223, vive acionamento pushback sem táxi. Vive acionamento táxi 2223. Oh. É o papo da gente, está passado aqui. Fala, bom dia, papá Romeu, em que eu sou papá, tá no pátio 3, trampo, apresentação até o pátio geral. 219. É, a gente chamou várias vezes, tem contato já, o 219. Zona 1. Bom dia, papá. Bom dia, papá. Papá, meu índio, até o papá. Bom dia, prossiga. Seria uma movimentação do pátio 3 até o pátio geral. Gente, índia, até o papá. Está autorizado o início de táxi, aguarde para engraxar no pátio principal. O Brasil vai dar os motores e chamar para o pátio principal, onde eu estou no pátio, para votar. Paulo 9975, autorizado a alinhar e decolar. Pista 0, vento 1 no 0 graus, 7 metros. Autorizado. Alinhar e decolar. Será um 997. Cantareira 2223, autorizado o táxi para o ponto de da pista no zero, via parte principal, táxi Índia. O ponto de chama torre em 1 no 8 decimal 95, ajuste no zero no meia. Pelo pátio, o ponto de 0295, cantareira 2223. Salve de Patamapa, emitido o táxi, que é o geral. Este Patamapa, Índia, o Patamapa, autorizado o táxi até a entrada do pátio principal, já aguarda o hotel da passageira para prosseguir com o táxi. Como é que o hotel pátio principal aguarda o passageiro? Tá bom. Decolado 24, controle 208, boa viagem. 208, obrigado, até a mão. Controle de Salvador, 9975, com você decolado. Segura 9975, contato radar, subiu 360 via da EL. 36 via da EL, posso falar lida, passei 2000. Autorizado. Lida. 5975, chame centro Recife, frequência 2685. 2685, seria a secundária, por gentileza? 12545. 12545, bom dia, Índia, Hotel Papá, autorizado o táxi e a parte principal, controle na terminal de passageiros, até a Taxi Lima, ingressa na Lima, taxi via Mike até a Quebec. Na Quebec, chama a torre em 18 desse moral 5. Índia, Hotel Papá, torre 18 decimal 95. Índia do Papá, poderia confirmar o PAT, PAT 5 ou PAT 4? É o da carteira do PET ali, já. A gente está perto da PAT 4 ali. Sim, sim, Índia do Papá. Passaria 2223, decoladas 28, controle 208, boa viagem. Boa noite, obrigado. Controle Salvador, bom dia, passaria 2223. Açaí 2223, completa o radar, suba nível 180, perfil da saída Arbo, livre da restrição. Ok, Arbo, livre da restrição, para sair 2223. 74. Olivete, para a segunda livre, tenha um bom dia. Azul 4234, me escuta. Azul 4234, na escuta, tráfego todo. Na escuta, filha. Tá pronto, qual que é azul 4234? Tá. Azul 4234, autorizado para Recife, via Upezulu 17, nível 350. Decola da pista no 0, primeira curva à esquerda, saída Puca, Jamaracaju. Aciona 5516, frequência do controle Salvador 120.8. Programa 975, chame centro Recife, frequência 251. 1251, 9975. Azul 4234, apenas confirmando após Puca Voajão, após Aracaju, nível 350. Aqui, Puca Voajão, após Aracaju. 4234. One, for pushback. 411. Salvador, ground control in Europa, Zero Estrion, position 118, Ultra Cantara. Europa 083, Tarap, approved and pushback, report ready for check. Paragon, Pushbacker, approved for contact, Europa 759-177 a bordo, 14h20, Alcena Galeão. O 759 autoriza táxi para o ponto de pé da pista no 0, e a taxi Índia no ponto de pé da Sema Torre em 118.95, ajuste no 0.16. Livre táxi da Índia no ponto de pé da 295.016, 759 da Gol. Estabilizado aqui, 190, voo 0092. Chama a torre 19895. Passarinho localizado direto com a pista. Presente direto com a pista, passarinho. Afirma, vou no 092 para vender a terra. Ajuste no 096, terra sendo avistando, pouso autorizado. Pista no 0, vento 1 no 0 graus, 8 nós. Livre o pouso. Pista no 0, vou no 092. India, on the holding point called Auto Tower on 118.195 at 27.1016. We 1016, taxi by taxi runway 10 via apron, then India, holding on runway 10, 11895. So long, Europa 0, 83. 092, solo 37, direita 121, decima 10, só. 2-1-0, olha pra boa na 0-2. Confirmando 3-2 a borda? Afirmo. Azul 2-7-3, 173, ou três ataques para o ponto de saída da pista 10, e a parte principal da TC Índia. No ponto de saída se matou em 118.95, ajuste 10.16. Segue o Airbus da Europa como número 2 para a decolagem. Segue o tráfego da Europa como número 2 e a parte Índia com a espera 18.5, 273, boa. Índia Tangue, bom dia, prossiga. Tente Índia Tangue, aguarda para... Liga seu nome para o táxi. Essa é Juliette, 2092. Azul 273, não tem a posição antes do baixo principal, a fim de dar a passagem para... Põe da Gol, Paquiano 05. Tente da passagem para a Gol antes da Juliette, o 273. Fala, Gol, na minha moto 9. 1092, atualizado os táxis, via Juliette para o portão 05. Juliette, 5 ao portão, 1092. Fala, Gol, na minha moto 9. 1069, quanto cópia? Quanto cópia, está solicitado o posto de teste já. Sim, segundo meu colega, estávamos coordenando a saída junto ao controle. Tá, olha o quanto cópia. Cópia, no 649, autorizado para Porto Seguro, via Nilo 360, levando da pista 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Leda, voa direto seguro. Lanciano 5520, frequência do controle de Salvador, 1208. Seguro 360, não para o plano, 10, direita após da El, Leda, Porto Seguro 5520, controle 08. Correto, voo 1649, aguarde para iniciar o pushback.